Pra nós um extremo. Sobrou o descaso, o ódio, a luta pela sobrevivência, a luta pelo direito de existir, pelo direito de ter direito. Meu olho, a minha visão é de guerra. Artificial pra quem se ilude com novela. A violência banal assola as favelas. Quem é de atitude enquanto o descaso se rebela? Questiona, protesta, põe o dedo na ferida. Nós somos nós do gueto que criamos as injustiças. A precariedade, o apartheid social, a divisão de classe, segregação racial. A periferia perdendo a sua identidade real, vivendo de ilusão no paraíso artificial do mundo consumista, ostentando falso poder. A brutalidade capitalista nos faz retroceder. Enquanto cresce a força do fascismo, o governo fecha a escola, constrói presídios, faz política de criminalização da pobreza, higienização social, de repressão, violência. Tira a verba da educação, investe polícia, medo, reprime com estratégia de guerra os movimentos. Nessa luta de classe, são insurgentes de favela. Meu olho, a minha visão é de guerra. É memória dos que morreram, dos que tombaram. Desamanda, insurgência na luta de classe, desobediência, resistência, combatividade. Subvertendo a ordem, montando barricadas. Somos o povo forte na luta revolucionária. Inflamando a insurgência na luta de classe, desobediência, resistência, combatividade. Subvertendo a ordem, montando barricadas. Somos o povo forte na luta revolucionária. Nesse combate disparo rimas revolucionárias. Nosso rap militante é arte politizada. Seja no morro, na favela, periferia, gueto, na trincheira de libertação, nossa arma é o conhecimento. A revolta do oprimido vem como consequência. Revoluções derrubam e destrói sistema. O mundo melhor se faz com igualdade e justiça. Não sou só palavra, ação, perspectiva, que faz do meu rap uma rajada de catarse. O vírus revolucionário através da sonoridade. Rap anticapitalista, filosófico, contundente, libertário, engajado, ousado, consistente. Conhecimento crítico contra a alienação, contra a cultura da obediência, da submissão. Quebrando as correntes da servidão moderna, meu olho, a minha visão é de guerra. Inflamando a insurgência na luta de classe, desobediência, resistência, combatividade. Subvertendo a ordem, montando barricadas. Somos o povo forte na luta revolucionária. Inflamando a insurgência na luta de classe, desobediência, resistência, combatividade. Subvertendo a ordem, montando barricadas. Somos o povo forte na luta revolucionária.